Eu tô pra ver, irmão. Brasilzão sem os cão, sem a trupe da TV. Domingão sem Faustão, eu tô pra ver, irmão. Lá igreja belotada, os parça pampa, sem dar dois, sem nada. Ah, Joe, quem sabe um dia cê vai ver, meu bom. Eu e os trupe 2, Johnny Tom, Beto, Vi, Misa crescer, cê sabe que meu bagulho tá aí, tá tudo aí, cê vê. Quanto tempo se foi, quanta luta passei, quanta prova ficou, quantos vermes pisei. Sei que as mancadas aprimoram os passos. Ser fraco não é ser falho, pelo contrário, tô pra ver, irmão, que é função, cidadão. Não passa por drão nesse Brasilzão, meu bom, no busão. Cê vê quem é que gente do mal e do bem. Dentro se zé ninguém, cê vê repressão em todo lugar. Cada lugar que se vá, uma história pra contar se pá. Eu que vi negos e caí, morrer no chão de uma cadeia. Morreu de AIDS por fim. Faço questão de lembrar cada mano que pá. Passou, deixou lembrança. DFSP, Dom Kleber, Nego Dina, polícia, sistema, estiga, meu zica. Aí, fica ali. Cê vê as ruas chaqueadas de revolta. Em sua volta, mano, que foi não volta. Da família, lembranças que sufocam pensamentos bons. Flashes na memória. Cê vê as ruas chaqueadas de revolta. Em sua volta, mano, que foi não volta. Da família, lembranças que sufocam pensamentos bons. Flashes na memória. Viu, tio, moleque passou voado de gol mil. Cê viu o cão que cê criou, rosteou a fio, ha, fio, ha. Leva sua lei, veja você refém. Quem sancionou? Favelas, políticos. Sem estrutura vai roubar, sem medo de errar. Cê tá no crime, é pra acertar, quem quer trocar que venha. Esse é o lema, esquema, problema. Esquina, viela, fundão, sequela. Pô, eu tô pra ver mó pé de guerra, irmão. Por que não? Subúrbio clama por socorro, é só irmão a milhão. Diz que não tão a milhão nos boteco. Por sexo, por tec, evolução ou regresso. Que mérito, diz pra mim que mérito. Eu tô pra Petro, solução de norte a sul. Mas aí, o caos tomou as metrópoles, loucos. Repórteres monstros, CD Globo. Cê vê as ruas chaqueadas de revolta. Em sua volta, mano, que foi não volta. Pra família, lembranças que sufocam pensamentos bons. Flashes na memória. Cê vê as ruas chaqueadas de revolta. Em sua volta, mano, que foi não volta. Pra família, lembranças que sufocam pensamentos bons. Flashes na memória.